Uma boa noite a todos. Boa noite. O título da minha mensagem hoje diz assim: o fim está vindo. E deixa eu ser bem honesto com vocês. Deus nos deu a Bíblia, que a gente diz que é a palavra de Deus. E na Bíblia existem várias coisas diferentes. Na Bíblia existem textos bonitos, leves, com temas assim, simples, gostosos, temas sobre o amor, a fé, a salvação, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Todos temas bonitos, vocês concordam comigo? Quem concorda? Levanta a mão aí. Olha, maravilha! Agora, a Bíblia não é feita só de textos bonitos. A Bíblia tem uns textos duros, pesados, fortes, bem complicados. Já pensou? Jesus disse assim, olha, não tema os homens que podem matar o corpo. Tema a Deus, que pode matar o corpo e a alma. No inferno. Olha que tema pesado. Duro tema. Não é um tema qualquer, simples, fácil. E hoje nós vamos estudar um desses textos que não é simples ou fácil. E quem tem a Bíblia aí, abre a Bíblia em Ezequiel capítulo 7. Sabe que uma outra coisa que acontece também é que poucas vezes a gente ouve alguma mensagem sobre o livro de Ezequiel, não é verdade? É difícil, não é? A gente ouve falar assim bastante de João, de Apocalipse, de Daniel, de Isaías, dos Salmos. Qual outro texto da Bíblia e livro da Bíblia é bem usado? Lucas, Marcos, Mateus, né? Os Evangelhos. Alguma carta de Paulo, né? Romanos, Gálatas. Agora, o livro de Ezequiel é um livro bastante esquecido dentro do mundo, assim, da pregação, da igreja. Então, assim com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Papai do céu, eterno e querido, obrigado porque a tua palavra está aberta, Pai. Fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já pensou se você faz um pedido para Deus e diz assim, Deus, me dá uma palavra. Você pede isso para Deus. Você quer uma palavra. E você abre a Bíblia em Ezequiel capítulo 7. Vamos dar uma lidinha dos versos 1 até o verso 9. A Bíblia diz assim, veio ainda a palavra do Senhor a mim dizendo, ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor, Deus, acerca da terra de Israel, haverá fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, mal após mal, eis que vem, haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti. Cumprirei a minha ira contra ti. Julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, não terei piedade. Segundo os teus caminhos, assim eu vou te castigar, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Silêncio mortal. Já pensou você abrir a Bíblia, que é um livro que as pessoas em geral acreditam que só vai falar coisas bonitinhas, coisas assim positivas, né, para jogar a gente lá para cima. E você me abre num texto tão difícil, tão pesado, tão complicado. Já pensou? Antes de eu explicar um pouco sobre esse texto, deixa eu dizer uma coisa. A maioria das igrejas que vocês frequentarem, vocês podem ir em qualquer igreja, você dificilmente vai ouvir o pastor lendo um texto desse. Verdade ou mentira? Verdade. Por quê? Porque, em geral, os pastores, Eles querem falar o que é bonito, o que é positivo, para jogar o povo assim para cima, vai dar tudo certo, fica tranquilo, se você vier aqui no meu culto, você tá salvo, você tá salva, você vai prosperar, vai dar tudo certo, você vai pro céu depois de tudo. Oh, maravilha, né? Todo mundo quer ir no culto desse pastor. Agora, no culto do pastor Ezequiel que lê esse negócio aí, quem que quer vir? Esse é um problema que atinge a grande maioria das religiões. Elas querem usar a Bíblia só naquilo que convém. Elas não querem pregar a Bíblia como a Bíblia é. Vocês entendem a questão? Inclusive, se fez um estudo entre as publicações dos Testemunhas de Jeová. Testemunho de Jeová é uma religião cristã, normal. Algumas ideias um pouco diferentes. Eles não creem na Trindade, eles não dão sangue, etc. Mas, em geral, é uma igreja. E eles vivem batendo na porta das pessoas, dizendo assim, vamos estudar a Bíblia? Bonito, não é bonito? Interessante o trabalho que eles fazem. Só que foi feito um estudo nos livros deles, e ficou provado que eles, nos estudos deles, nos livros deles, eles usam menos da metade da Bíblia. Tipo assim, ó, 40% da Bíblia. Eles não citam Ezequiel 7, por exemplo. Como se não tivesse na Bíblia. Como se não fosse importante. Como se não fosse verdade. Entendem a questão? Eles estão dizendo que estão pregando a Bíblia, mas só pega uma parte da mensagem. Não pega a mensagem como ela é. Agora, isso não é honesto. Se quer pregar a Bíblia, prega a palavra como ela é. Mesmo nos textos difíceis, complicados. E agora vamos pensar um pouquinho no texto de Ezequiel, capítulo 7. O profeta começa dizendo o seguinte, veio a mim a palavra do Senhor. É a palavra de Ezequiel. É Ezequiel que estava bravo com o povo e vai dizer, vai vir o fim sobre vocês, porque eu não gosto de vocês. Não, não é isso. Não é Ezequiel quem está falando. Quem está falando é o Senhor. E ele diz que haverá fim sobre os quatro cantos da terra, sobre a terra inteira. Vai vir o fim. O que mais que ele diz? Ele fala de ira, derramarei a minha ira e o meu juízo contra as tuas abominações. É isso que diz. E ele diz assim, sempre apontando para você. Para mim, para você, para quem lê, para quem está recebendo essa mensagem. Ele diz que ele não vai poupar, não vai ter piedade. Olha só. Ele vai colocar sobre nós os nossos caminhos. As nossas abominações estarão no meio de nós. Ele diz que é mal em cima de mal, desgraça em cima de desgraça. Ele diz também que chegou o dia da turbação, não da alegria. É o dia da tristeza, do choro, do desespero, das coisas ruins e não das coisas boas. E ele diz de furor, julgamento e que é o Senhor quem fere. Olha que texto pesadíssimo. Vamos continuar a leitura. Agora nós vamos ler do verso 10 ao verso 13, os motivos por que Deus está tão irado. E aí o verso 10 em diante, a Bíblia diz assim, eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, levantou-se a violência, para servir de vara perversa, nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra, não se alegre. O que vende, não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva. Porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Agora, Deus está dando as razões. Por que que ele está mandando uma mensagem tão pesada? E ele diz assim, olha, o povo é soberbo. Sabe o que é soberba? O povo é arrogante. O povo é cheio de si. O povo é egoísta. O povo é mesquinho. O povo é arrogante, é agressivo, é maldoso, é impiedoso. Tá vendo como que tá a condição desse povo? Esse povo tá cheio de soberba. eu sou melhor do que os outros, eu tenho as coisas, minha vida é maravilhosa, eu sou melhor que você. Vivem só para si. E quando a gente vive só para si, o outro nos incomoda. E aí o que a gente faz com o outro? Violência. Entende a questão? Agora você tem uma sociedade violenta. Eles roubam uns aos outros, eles batem uns nos outros, eles humilham uns aos outros, eles xingam uns aos outros. Qualquer semelhança com o bairro que vocês vivem, com a escola aqui perto, com o mundo que você vive, não é coincidência. Estão entendendo como é que o ser humano está vivendo? É só falar mal, é só fazer mal. E a diversão no final da noite é ver um filme. E o que tem no filme? Só violência. E o ser humano está alimentando a sua alma só com isso. Soberba, violência. O texto fala também assim de riqueza. É o povo que confia no dinheiro, que o dinheiro está acima de tudo e de qualquer coisa. É um povo que confia em rumores, na sua própria glória. Aí ele fala de comprar ou vender. É um povo que só vive atrás de comércio, de grana. Um querer passar a perna no outro, um querer ser melhor que o outro, um querer ganhar vantagem em cima do outro. Esse é o caminho da humanidade. E a Bíblia diz que por causa disso, Deus enviou a profecia contra a multidão deles. É pouca gente envolvida nisso? Não é pouca gente. É muita gente. No mundo inteiro. No mundo inteiro, as pessoas são egoístas, violentas, só pensam no dinheiro, querem se dar bem em cima dos outros, querem fazer mal, querem falar o mal, querem viver uma vida arrogante, violenta, soberba e etc. Aí ele diz assim, né? Se você comprar, se você vender, você não vai possuir. Mesmo que você viva muito. Mesmo porque Jesus diz, do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Tá ficando mais claro por que o texto é tão pesado? É isso. Vamos continuar a leitura. Agora vamos ler dos versos 14 a 18. E a Bíblia diz assim. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à guerra, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, e o que está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se algum deles fugindo escaparem, estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis, e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco, e o horror os cobrirá, e em todo o rosto haverá vergonha e calva em toda cabeça. O verso 13 tinha terminado dizendo assim, ninguém fortalece a sua vida com a iniquidade. Ninguém se torna mais forte com a mentira, com a violência, com o dinheiro, com o engano, com o mal. E agora, o que acontece? Toca a trombeta. E a trombeta era aquele instrumento da guerra. O povo antigo vivia com essa ameaça da guerra. O povo de Israel estava vivendo na terra. A hora que vem um povo invasor, o povo toca a trombeta, todo mundo tem que estar pronto para se defender, para defender a sua família. E aí o que acontece? Isso é um símbolo da luta contra o mal. Então Deus está tocando a trombeta. Lutem contra a violência. Lutem contra a mentira. Lutem contra a vaidade. Lutem contra o erro, o pecado e o mal. Mas a Bíblia diz, mas ninguém luta. Mas ninguém sai para a guerra. Então o mal toma conta e ninguém fala nada. E cada um se desvia, cada um da sua própria forma. E aí a Bíblia diz, olha, então já que é assim, quem tá fora vai ser morto à espada. Quem tá dentro vai morrer de fome e de peste. Olha que coisa terrível, irmãos. É o fim do mundo, é isso que o texto tá falando. E aí você vê uma sociedade profundamente doente, profundamente miserável em sentido espiritual e material, problemas seríssimos. Inclusive num país como o Brasil, que tem tudo para ser um país riquíssimo. Povo maldoso, violento, pobre, ignorante, em sentido espiritual, e se afundando cada vez mais e mais e mais. Mas o texto continua. Você acha que a coisa tá preta? A coisa vai piorar. Versos 19 a 20. E a Bíblia diz assim. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba e fabricaram suas abomináveis imagens e ídolos detestáveis. É pesado demais, irmãos. Você pensa que vai aliviar e não alivia. E aí ele diz assim, olha, esse povo, em geral, coloca o dinheiro como objetivo da vida. Mas no dia que não tiver o que comer, quem vai comer dinheiro? Diz pra mim. Ninguém come dinheiro. Inclusive se diz que quando, por exemplo, a Rússia, União Soviética, se tornou comunista, eles tentaram fazer um estilo de produção, de vida e etc., em contraposição ao capitalismo, etc. E diz assim, olha, que em alguns lugares o povo tinha dinheiro, mas não tinha o que comprar na padaria. Do que adianta, né? Ah, eu posso pagar 10 mil reais num pão, mas não tem pão. Do que adiantou? Não adiantou de nada. E por quê? Porque fizeram do dinheiro seu Deus. Fizeram do dinheiro o Deus deles. E olha o juízo sobre eles. Mas vamos terminar de ler o texto. Versos 21 a 23. Aí o texto vai continuar e dizer assim. Portanto, eu fiz que isso lhes fosse por sujeira, e o entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos perversos da terra por despojos. Eles o profanarão. Desviarei deles o rosto, e profanarão o meu recesso. Nele entrarão profanadores e o saquearão. Faze cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade cheia de violência. Deus repete nesses textos várias vezes essa ideia da violência. E a violência, ela é o contrário do que Deus quer. Deus pede pra gente cuidar uns dos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. É o contrário da violência. Exatamente o contrário. Só que o povo que insiste no mal, no pecado, vai se afundar cada vez mais nos seus crimes de sangue. Não há amor. Muito pelo contrário, o que há é ódio, é maldade, no último grau. É isso que está acontecendo. E aí vamos terminar, então, do verso 24 até o último verso 27. E a Bíblia diz assim, farei vir os piores dentre as nações, que possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, eles buscarão paz, mas não existe paz nenhuma. Virá miséria sobre miséria, se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Segundo o seu caminho lhes farei, e com os seus próprios juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Que difícil pregar sobre esse texto, hein? Vamos terminar e aí vocês vão entender algumas coisas essa noite. Em grande medida, esse texto foi uma ameaça para o povo de Israel que recebeu todas as bênçãos de Deus, toda a palavra de Deus, todo o Espírito de Deus, mas foi infiel, foi violento, foi mentiroso, não amou, não perdoou, não foi fiel. E aí a Bíblia diz assim, então eu vou chamar os piores das nações contra vocês. E inclusive esse texto é um contexto onde Israel está destruído, invadido por Babilônia. Os piores das nações. Só que tudo isso é um grande símbolo para nos falar de como que o mundo estaria um pouco antes da volta de Jesus. Nesse texto que a gente leu, o profeta fala de pessoas assim, olha, cheias de horror. Aí a gente lembra de Lucas 21, né? E os homens desmaiarão de terror pelas coisas que sobrevirão ao mundo. Enquanto Jesus está perto de voltar, a maldade vai se multiplicando cada vez mais. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aí vai entrando tudo isso, a violência, a soberba, a arrogância, inveja, maldade, podridão, mal em cima de mal, miséria em cima de miséria. e Deus vai lançar juízo pesadíssimo contra tudo isso. Agora, deixa eu dizer para vocês. Só existe um tipo de pessoa que tem que ter medo desse texto. Sabe quem que tem que ter medo desse texto? Quem é violento, quem é imoral, quem é ladrão, quem não ama as pessoas, quem não perdoa as pessoas. Só pensa o mal, fala mal, quer o mal, faz o mal e se alegra no mal. Quem é assim, do jeito que eu descrevi, tem que ter medo desse texto. Porque é sobre essas pessoas que esse texto fala. Agora, eu estou falando para uma igreja. Eu estou falando para pessoas que talvez já tenham sido violentas no seu coração. Maldosas, invejosas, malignas em relação às pessoas de forma geral. Mas pela graça de Deus, vocês encontraram uma pessoa que salva vocês da violência, da maldade, da hipocrisia, do pecado. E esse texto diz, o texto de Ezequiel, que vai haver fim sobre os quatro cantos da terra. Mas deixa eu dizer para você, existe vida além do fim. Uma vida que não termina nunca. Existe uma vida assim. Existe algo além desse fim. Vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Já não haverá morte para sempre. A gente lembra que o salário do pecado é a morte. De forma que onde não existe morte, não existe pecado. Além disso, irmãos, o texto de Ezequiel diz que Deus não vai ter piedade, não vai ter misericórdia. É bem claro. Mas o Evangelho nos diz que a todos que aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus vai ter piedade e misericórdia, graça para a salvação. Entende a questão? Quem não quer, Deus não vai ter piedade. Agora, Deus não vai te lançar fora se você for até Ele. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, ok? Não tenha medo. Ah, eu quero ir para Deus, mas Ele não me quer. Não. Antes de você querer, Ele já está te chamando. E Ele só não vai ter piedade e misericórdia de quem rejeitou a salvação que Ele comprou na cruz do Calvário. E que nós não sejamos essas pessoas. O que mais? O texto de Ezequiel 7 diz assim: chegou o dia da turbação e não da alegria. Alguém de vocês lembra onde que esse verbo turbar é usado de novo? João 14. Não se turbe o vosso coração. O mundo vai ter tristeza, angústia, mal. Mal sobre mal. Juízo de Deus. Mas se você tiver amor por Deus, pelas pessoas, por si mesmo, fizer o bem, desejar o bem para a salvação, não chegará até o teu coração essa turbação. Porque você vai ter paz, alegria, mesmo em meio ao fim do mundo. Porque os filhos de Deus estarão vivos no fim do mundo. E eles verão Jesus voltando nas nuvens do céu. Amém. Eu virei outra vez. O texto de Ezequiel diz algumas coisas interessantes. Ele diz assim, que no meio dessa situação terrível de caos, as pessoas buscarão profetas. E o texto diz, e do sacerdote perecerá a lei. Muitas pessoas têm buscado a Deus e têm encontrado muito mais pastores para tirar dinheiro delas do que para ensinar Ezequiel 7 para elas. Porque aí, o que o falso pastor precisa fazer? Ele precisa só passar a mão em cima da cabeça do povo. Ele não pode ler um texto dele. Quem que volta depois? Vocês entendem a questão? Ninguém volta depois. Quem que dá dinheiro para ele depois? Ninguém. Agora, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele trouxe vocês para uma igreja diferente. Nós não somos melhores do que ninguém. Talvez até nós sejamos piores, porque nós temos mais luz e também temos as nossas infidelidades e pecados. Eu não estou aqui julgando nenhum pastor. Talvez eu seja pior do que todos eles. Eu só estou dizendo para vocês que Deus está no meio de vocês. Para ensinar a verdade, para guiar na verdade. Mesmo que seja uma verdade pesada, complicada, difícil. Mas se Deus, Ele nos deu essa mensagem pesada, complicada e difícil, Ao mesmo tempo, ele nos mostra verdades maravilhosas, não é verdade? Em meio a uma mensagem tão pesada, Deus nos mostra uma mensagem linda. De que o nosso mundo está chegando nessa situação. E a última pergunta de hoje, e talvez a última exortação dessa noite, não permita que no coração de vocês habite a violência, a mentira, a inveja, a hipocrisia, a falta de amor, a falta de fé, falta de misericórdia. Não permita. Não seja como essas pessoas. E eu digo isso não é para que vocês, assim, tomem essa decisão porque vocês têm medo da ira de Deus. Não, não é isso. Eu nunca vi ninguém deixar de mentir, fumar, roubar, matar, estuprar, fazer o mal porque tem medo da ira de Deus. Olha para o mundo que vocês vivem. Ninguém deixou de fazer as coisas erradas porque tem medo de Deus. Então vocês não precisam fazer isso. Deixem de fazer o mal, deixem de pensar o mal, deixem de falar o mal por outra razão. Porque o Deus que salvou vocês na cruz coloca no coração de vocês coisas diferentes. Vocês podem ser iguais a essas pessoas aí, mas vocês querem ser iguais a elas? É isso que vocês têm que entender. Quando você pede para Deus uma palavra e Deus dá essa palavra para você, não é porque Ele quer te condenar, é porque Ele quer te salvar. Para que você não seja essas pessoas que estão descritas em Ezequiel capítulo 7. Eu não quero fazer parte desse grupo aí. Eu quero pedir a Deus que tenha misericórdia de mim, me ensine a amar, perdoar, ser fiel, ser feliz, não turbar o meu coração, ter confiança nele, mesmo em meio a dificuldade, saúde, dinheiro, família, um monte de coisa. Quem quer fazer o mesmo comigo? Se você quer, coloque-se em pé. E vamos gastar um minutinho em oração, assim em pé mesmo. Cada um. Pedir a Deus que coloque o perdão, a misericórdia, o amor, a graça, a verdade no nosso coração. E não nos permita ser um povo como o povo descrito em Ezequiel 7. Vamos orar. Pai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, Pai, tira o mal da nossa vida, Pai. Tira a violência, a hipocrisia, a maldade, a falta de amor, a falta de fé. Nós não queremos fazer do dinheiro o nosso Deus, do sexo o nosso Deus, da televisão o nosso Deus, da internet ou de nada nesse mundo. Nós queremos que somente o Senhor seja nosso Deus, Pai, Senhor e Salvador da nossa vida. E que o Senhor destrua a obra do diabo e do pecado na nossa vida e na vida da nossa família, Pai. Abençoa cada um de nós com amor, com fé, com graça, com misericórdia, com perdão, com transformação. E que nós possamos, Pai, estar preparados para ver esse mundo apodrecer cada vez mais. Mas que a gente não apodreça junto com ele, Pai. Que nós possamos crescer em misericórdia, em graça, em fé e em amor e em fidelidade para a salvação, Pai. Dá essa experiência para nós, também para as pessoas que estão estudando a Bíblia. O Senhor sabe que vai ter uma conferência, muitas pessoas terão oportunidade de se arrepender, de mudar de vida, de aceitar a Tua verdade. Que o Senhor trabalhe desde já com poder na vida delas, Pai. Usa-nos também. Tira de nós a falta de perdão, a falta de amor que possa haver entre nós. Que o Senhor nos una como igreja para fazer o Teu trabalho, Pai. Dá-nos uma boa noite, protege-nos na volta para casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.